Não será um sonho mau essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela. O que é importante, a gente não vê. A gente não vê. Contando as moedas pra pegar o busão, de vila a praça a conexão. Encontro de doido pra fazer um som. 22 BQ vem na produção. Fecho com pureza, dispenso os cuzão. Mas o brilho no olhar é a satisfação. Quando arranco o sorriso da irmã do irmão, faço o meu som, me sinto feliz. Sei quem eu sou, o que faço, o que fiz. Faço minha trilha para ser feliz. O mundo gira, todo mundo diz. Sigo tranquilo, às vezes por um triz. Sorrindo, chorando, da vida um aprendiz. Perdendo, ganhando, lutando pelo que quis. Se cai, me levanto porque tenho raiz. Por trás de tudo que um MC diz. Verdade, certeza, felicidade, certeza. Amigos e uma cerveja, só os 22. Maluco, beleza, mesmo perdendo. O meu erro, eu não repito, o meu erro, eu não repito. Traçada, ideia abraçada, jornada abraçada, sem limite de carga, vista embaçada e a garganta amarga, ásia braba, baba, estrago o apetite, pois minha chivida ainda não tão kit, de RJ City, onde tudo vira hit, mesmo que tu não acredite mais. Ultimamente ando matando até cachorro. Me revolto e volto no efeito do espelho, pra Deus ajoelho, pedindo conselho. Desde fedelho, sempre bastante cômico, acostumado a fazer rir, mesmo que lacônico, sorrisos hidropônicos. Pela carapuça do palhaço que chora, soluça e não tem peito de aço. Sorrindo, pensa que eu sou feliz. Quase isso, eu sei o que é ser alegre. É viver contente se sua luta não foi entregue. Da Square of Flag pra qualquer distrito, campo de ação restrito, vida em constante atrito. Mas enquanto tenho escrito, mas enquanto acredito, mas enquanto eu sou maldito, parece que outro planeta habita. Peço força das construções do Egito, pra quando umas letras eu digito e uns versos eu recito. Nesse mundo eu não me irrito, nesse mundo eu não me irrito. Ultimamente,